Te amo tanto, te amo tanto. É uma pena não estar aqui. Então eu canto, pra ti que eu canto, com a esperança que possa me ouvir. Te amo tanto, te amo tanto. É uma pena não estar aqui. Então eu canto, pra ti que eu canto, com a esperança que possa me ouvir. Mais uma briga mais. Eu não sabia que por conta disso ocorresse o que eu temia. Difícil de acreditar, mas acabou pra nós. Até troquei o celular pra não ouvir a sua voz. Passou um mês, dois meses, meu orgulho me cegava. Não me permitia atrás da mulher que tanto amava. Por dentro, sofrendo desde o dia que te perdi. Por fora, vivendo, fingindo que esqueci. Planejamos uma vida, você era meu norte. Mulher que me suportava e me servia de suporte, apoiando, acreditando em mim mais que necessário. Me dizia que eu podia quando o mundo dizia o contrário. Era hilário, eu queria liberdade. Sem você aqui não existe felicidade. Posso enganar a todo, mas meu coração não engano. No silêncio do meu olhar eu grito alto. Te amo tanto, te amo tanto. É uma pena não estar aqui. Então eu canto, pra ti que eu canto, com a esperança que possa me ouvir. Te amo tanto, te amo tanto. É uma pena não estar aqui. Então eu canto, pra ti que eu canto, com a esperança que possa me ouvir. Hoje eu ando sozinho pelas ruas das calçadas, pelas ruas que a gente caminhava de mãos dadas. Suas amigas falam que você tá magoada, mas não vou pedir perdão. Dessa vez eu não fiz nada, era incrível. A gente sempre tinha assunto, era pura verdade quando dizia: tamo junto com você ao meu lado, pode vir o que vier. Eu procurava uma mina, encontrei uma mulher. Saudade tá me matando, o amor só aumentando. Da gente fico lembrando, mesmo acordado, sonhando. Passo o dia pensando, a noite te esperando. Mesmo não te demonstrando, eu continuo te amando. Vou trabalhar, na minha rua tá cheio de ambulância. Peço a Deus que cuide e não seja uma criança. Hoje eu vou na sua casa, não tem mais saída. Hoje é dia de voltar pra mulher da minha vida. Te amo tanto, te amo tanto. É uma pena não estar aqui. Eu te amo. Então eu canto, pra ti que eu canto, com a esperança que possa me ouvir. Te amo tanto, te amo tanto. É uma pena não estar aqui. Então eu canto, pra ti que eu canto, com a esperança que possa me ouvir. Guerreira com amor verdadeiro, que entende que amor é muito mais do que dinheiro. Demorei muito tempo pra poder perceber. Hoje eu posso ter todas, mas eu quero só você. Eu decidi, não vou mais te esperar aqui. Não importa quem tá certo, eu preciso de ti. Vou mudar minha postura, nunca mais te deixo ir. A feliz e sentia, só não sabia admitir. Dobrando a esquina, muita gente na rua, o entra e sai numa casa. Percebo que é a sua, um clima tenso. Ali estava um monte de amigos, sua mãe chorando. Então venho falar comigo. Minha filha sempre te amou, porque você some. Dormia e acordava só falando seu nome. Tentou se reconciliar com você várias vezes. Te ligava todos os dias, nesses últimos meses. Aqui já tinha perdoado o que você fez. Todas as noites antes de dormir, orava por vocês. Hoje ela não ora mais, acabou a insistência. Morreu atropelada, indo pra sua residência. Esteja onde estiver, espero que possa me ouvir. Pra você fiz esse rap, pra poder me despedir. Não façam como eu fiz, não cometa esse engano. Amanhã pode ser tarde pra dizer: eu te amo. Te amo tanto, te amo tanto. É uma pena não estar aqui. Então eu canto, pra ti que eu canto, com a esperança que possa me ouvir. Te amo tanto, te amo tanto. presente.